chuva lá de casa não é sopa. Pra sair no carnaval já está fazendo a roupa. É agora, gente! A chuva lá de casa não é sopa. Pra sair no carnaval já está fazendo a roupa. A minha mana é comprida e esguia, já está com as asas prontas pra sair deste agonia. Tem uma outra que gritando sem recurso vem na comissão de frente, fantasiada de urso. A turma lá de casa não é sopa, pra sair no carnaval já está passando a roupa. E aguenta mesmo! A turma lá de casa não é sopa, pra sair no carnaval já está fazendo a roupa. Tenho uma prima que é baixota e gostinha, como tem as pernas grossas, tem montada na bolinha. Até o velho que arrasta os pés no chão já está dizendo a todos: eu vou de bebê chorão. A turma lá de casa não é sopa, pra sair no carnaval já está fazendo a roupa. Vamos pro brinquedo. A turma lá de casa não é sopa, pra sair no carnaval já está fazendo a roupa. A telecuta não quer ser quem é suplente, para não ser conhecida, vem vestida de elefante. Até os garotos também gostam da folia, já andaram as cabeçadas com questão de fantasia. Amanhã eu quero.